andrecidismoral.com.br. Mais um sucesso, hein? Então vá. A turma do cangaceiro, moço. Alô, dona Tereza. Então vá. É o Nia que chega embrasada, choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não vai arrumar problemas. Eu pedi pra eu te botar, e eu boto com pressão. Então se prepara na raba, toma tapão. Ah, tu se prepara na raba, toma tapão. Vai, toma! Vai, prepara na raba, toma tapão. Vai, toma! Então se prepara na raba, toma tapão. Sem negligência, vai, que o pai tá boladão. Que WF que te bota com pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Então se prepara na raba, toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma. Então vai, loira safada, bota a jaca pra temer. Quero ver tu rebolando quando o grave bater. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma. Que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar, e eu boto em compressão. Então vai já se preparar na raba, toma tapão. Se prepara na raba, toma tapão. Se prepara na raba, toma tapão. Se prepara na raba, toma tapão. Sem negligência, vai que o pai tá boladão. Que WF que te bota com pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Então se prepara na raba, toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma. Então vai, loira safada, bota a jaca pra temer. Quero ver tu rebolando quando o grave bater. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma. Divulgue conosco 77981235883 WhatsApp Brasilis, o Moral de Ibicoara.